Agarro merdas e faço umas bombas. Alquimista na bosta, molotov de estrume vai explodir tuas costas. Explosão marrom, mega fedorenta. Eu limpei o meu cu na cortina da tua residência. Eu cuspo barras igual eu cuspo o barro. Tô cagando barras tão pesadas que quebram porcelanato. Pareço um pássaro porque fezes meu cu picas. Caguei na declaração da independência, agora ela tem minha rubrica. SPG, SPG. SPG. Quero fumar sushi no bong. Quero assistir hentai do Digimon. Bitch, me banho porque eu sou mongo. Explodi o vaso da minha casa, vezes grandes, tipo asteroide, doideiroide. Vou usar esteroide, vou comer várias porra, comer coxinha de mecha. Na calcinha da Buma. SPG, pode comer, tipo um hot valet. Tipo um hot dog de fezes. SPG, pô. Se eu vejo furry vá marginais de Pelotas.